alguma novidade? Voo 989 em relação à atualização? O Gol 989, acabei de falar com o Central Plano de Voo. Ele não tem a DLA, a AES também não tem nem o centro Recife, quem não entra em contato com a companhia para entrar em contato onde foi feito a DLA, porque não tem mais quem eu posso acionar aqui. Não, tô ok, vou tentar verificar essa informação e descobrir algum número de protocolo. Muito obrigado. Chame o solo 219. 219. Fala, o Gol 971 no Alfa Juliette Portão 01. Alfa Juliette 01. Solo, Gol 1869? 1869, prossigo. É, segundo a informação que o companheiro nos deu, isso aí foi solicitado às 20h18 do Zulu, nessa DLA, e o número de protocolo é Golf Lima Alpha 1119, a informação que ele nos deu. É isso, no sistema não foi feito, não chegou nem no sistema, já entrei em contato com o Solo ES, mesmo me informou também que não tinha, nem a situação não ligou, não posso pagar autorização sem ter chegado no sistema, entendeu? Independente do essa numeração do protocolo não vai me ajudar em muita coisa. Eu entendo, a nossa intenção é que o senhor, novamente por gentileza, questione a quem tem essa autorização do plano, para que possa ser verificado, porque pela informação que ele tem, foi feito, sim. Ok, confirma novamente o código lá. Mas foi solicitado às 20h18, pela informação que nos passaram, foi feita a solicitação, e Golf Lima Alpha 1119 é o código da confirmação. Ele deve solicitar isso via algum sistema aí junto à IES, né? Ok, sim, vou confirmar, acredito que não, porém vou confirmar a autorização, só aguardando. Ok, agradeço o seu empenho, que às vezes realmente a gente já teve experiência em alguns lugares, aconteceu algum erro de comunicação e eles recebem, mas às vezes não conseguem repassar aí a vocês. Aconselho que se a companhia pudesse estar em contato com o CGNA, também a companhia conhece atrás que poderia, ele teria capacidade para autorizar, ok? Se poder correr atrás também já ajuda. É, a gente avisou eles aqui, eu vou reforçar novamente aí se eles conseguem fazer uma ponte com o CGNA. Muito obrigado. 69? Prossiga. Você tem contato com o pessoal da Itaera aí pra encostar o que aqui de novo? Afirma. Posso aqui. Alô, Salvador, boa noite, Alta 3197, frente da Tango, autorização Galeão. Só 3197 Galeão, protocolo. Pronto. 360, pistola no zero, decola a pista no zero, curva direita, saída da L da Bridge, controle 1 no 9 decimal 35, sendo 5520. Frente autorizando 360, decolando da 1-0, curva direita da L da Bridge. Controle 1935, aciona 5520, tá 3197, tá no 3. Reporta posto 3197. Portará. Alô, de boa noite, minha meia, identifique, pro de Duna, desça para 2000, ajuste no 012. O QNH 1012. 2000, está autorizado ao final do procedimento. 7, puxa acionamento no 3. Autorizado, puxa, portagem 7397. Portagem ataque. Ok, eu vou entrar em contato com o centro Recife também, que lá eles têm a célula do Serinel, eu liguei pra eles pra tentar eles coordenarem isso. Eles podem retornar a ligação, tentar de novo pra ver se tem alguma novidade. Um minuto. Você falou que está em contato, você já está sendo coordenado. Estou aguardando a posição, ok? Ok, muito obrigado. Você escuta, é 8-6. táxi, o TAM 3197, 128 a bordo, 4 horas, alterna Campina. Confirmando 128 a bordo, 3197, táxi via Índia, ponte espera da 102, 285, 1012. Sente, via Índia, ponte espera, torre 18. Confirme a sequência da torre? 1895. 1895, o TAM 3197. Tango Whiskey Sierra Bravo is Cook Identification. Descend to 2000 feet, KNH 1012. Fly direct to Duna intersection. Whiskey Sierra Bravo, confirm your speed. It's at intersection. I have behind you a traffic carrying organs for transplant. You have conditions to maintain the high speed, sir. There is a traffic behind you. This traffic is going to follow you. It's transporting organs for a transplant. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3197, ponto espera da 10, pronto. Oito decimal 95. 895, 866. Fine. Afirmo, estamos prontos. Ok, mantém o ponto espera, tráfego na final da 10, é um bom entregou. Gente, mantém. Torre, igual no 866. Boa no 866, registrado o tráfego, ali no pouso na 10. Reta 1.40 graus, 1.0 graus. 7.40 com 10 e pouso no 0, voo 1.866. Confirm if you have intentions to land on runway 10 or 17 of Salvador. Vectors to land on runway 17, with Sierra Bravo. So ready for final runway 17, for now left heading 050. The limit will be radio 310 of Salvador Vila. Ativo o Gol 1168, da presente vai voar ITAP, descendo ao 050, está livre de restrições. Taxi Gol 1869, 128 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. 10, tá 3197. 1012, 1012, Alfa, tá ponto, 18954, Gol 1869. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite. Salvador Gol 1099, boa noite, ainda estamos, tudo já são com fim. Gol 1099, 1099, com fins autorizados, nível 360, VP Zulu no meio, decola pistão 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 199, decimal 35, aceno 5527. Autorizado para confins pela 360, VP Zulu no meio, decola 10, curva direita, Eule da Bridge, 0935527, igual 099. Confirme transponto 5527, a porta Pusco no 099. 6527, pode pôr 1099. 6566, Alfa Juliette, 1.02. Alfa Juliette 02. Cate livre da colagem da 1.0, vento é 1.50 graus, 6.12 nós. Livre da colagem, tá 3.97. Torre, boa noite, boa noite, 69, ponto de espera da 1.0 para Alfa. Linha e mantém 1.0 após estar, o gol no 869. Faz o turno e mantém 1.0, o gol no 869. Decola 04, chame o controle 1935. 1935, boa noite. 3 1 3 1 9 7. Modifique seu transponder para 5520, aguardando contato radar, subou 3620 após 2000, pés voe Leda, após Leda, Bridge. Mateus Jato, Leda da Presente, Leda Brito, CAN 3197, Oficial 5520. O 1971 Galeão, 360, VP Zulu 10, decola pista no 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5531. Passar com fã para o Galeão, 360. Cola da pista 10, curva direita, na Real, linha da frente, 19 da frente, o controle, sentido 55, 31, 5531, não transponde, o gol 1971. Reporta, puxa, gol 1971. Chama ali, Maruco. Decolagem autorizada da 1.0, o vento é 1.20 graus, 1.09. Tive decolagem da 1.0, gol 1.89. Decolada 07, chame o controle 1935. 1935, obrigado, boa noite, 869. Boa noite, Gol no 869, saí da Árvore, vamos passar a 2 e eu peço. 869 da Gol, contato com o 36220, perfil Árvore Elefa. 360, Árvore Elefa, 869. Gol no 168, livre de restrição, desce para 2000, pés ajuste 1012. Livre para 2000 com 1012, Gol no 168. Whisky Sierra Bravo, you're gonna maintain this heading for 12 miles ahead. Then you're going to be able to turn to the final to runway 17. Report visual to change your flight rules. Okay, 1-2 miles and I will report with Sabra. Alguma chance do Gol 869 voar direto Elefa? Pesado, no 869 direto Elefa. Direto Elefa, muito obrigado, 869. Whisky Sierra Bravo, I will cross descend to 1000 feet. Whisky Sierra Bravo, are you able to change your flight rules now? Yes, we are visual. Okay, so you've flight plan changed to visual rules on 2208, descend to 1,500 feet, report runway 17 inside. I will report 17 inside the risk server. Seguindo como número 1 para pista 10, no momento tem tráfego à frente, posição de 12 horas, 14 milhas, que está seguindo como número 1, cabeceira 1 na sede de Salvador, o Gol 1168. Não foi de Duna ainda, o Gol 1168. Duna, 1168. Zona 97, chame Recife, 125-10, alternando no 33, decimal 95. 25-1-3-3-9-5-9-3-0-9-7. Do you have conditions now to turn to final runway 17? Yes, Whisky Sierra Bravo, now turning right to 17. Turn now right runway 17 and contact tower 118.95, have a good landing. 118.7, Whisky Sierra Bravo. 118.95, 90T5. Okay, 95, Whisky Sierra Bravo. Nossa, pronto para o táxi, 3h20, até na Campinas, POP 1-1-1. Autorizado táxi via Índia, ponte espera 1-0, torres 895, negão 1-0, 1-2, gol 1-0-9-9. Índia, ponte espera torres 895, 1-0-2, gol 1-0-9-9. 1-3-0-9, livre pouso para o Whisky, Sierra Bravo, 1-7. 7-1 correndo com a equipe de solo, após companhia livre ao pátio via Índia, autorizado, puxa, ponta. Afirmativo. Autorizado, vão Índia Serra, 1-1-6-8. Índia Serra, na prova, 1-1-6-8, obrigado. 8, tem a pista 10 à vista. 1168, ele cheque para pouso, cheque trem torre 1118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, Sérgio. Final do 10, a 9 milhas, é cabeceira. Ciente, tá bom, já estamos autorizados a direção do 10, gol 10, lá bravo. Aqui é o Whisky Serra Bravo no solo ao 13, o senhor vai para com o hangar. Back track, pela 17, táxi hotel 45, Whisky, Serra Bravo. Salvador, boa noite, gol 1968 no ILS, a 2 milhas para o NGCA. 7, gol 1968, boa noite, tráfego da companhia iniciando a decolagem da 10, aguarde a pista livre e o ajuste é 10012. 1012, aguarde a pista livre, 1968. Pista livre, autorizado o pouso na 10, o Neto, 10 graus, 10 norte. Livre pouso, pista 10, gol 1168. Gol 1099, decolado 14, controle 1935, gol viagem. 1935, obrigado. 280-288-1869, obrigado, até mais tarde. Até um bom voo. Obrigado, gente, volta logo mais. Controle, gol 1099. 1099, boa noite, contato radar na decolagem subalpina 6120. Após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Bridge. Ok, após 2000, direto Leda Bridge. Uno 971, temos 145 a bordo, 3 horas 40 de autonomia, tá aí na cabina. 3 horas táxi índio, ponte para 2895, que legal no 012, ou no 071. Táxi índia, 10895, no 012971. Direita 1219, solo. Direita 219, com 1168, obrigado. O Gol 971, próximo atrás. Boa noite, o Gol 1971. Tá livre, a decolagem da 10, o vento é 1110 graus, 1019. 971. Salvador, boa noite, o gol 1168, canal. Por 1168, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o Dash, gol no 68. Boa viagem. Nós recebemos, boa noite, obrigado. Nada. Controle, boa, gol na 971, decolando nosso escudo. Gol na 971, boa noite, contato radar na decolagem Cidade 3620. Após 2000, pés do direto Leda, após Leda Bridge. Ok, após 2000, Leda Bridge, gol na 971, obrigado. Que o avião 07 sempre decolar com proa sul e litoral inicialmente, depois possível cabe, confirme o avião. Ok, sim, chove fora do solo, vento 100 graus, 8 nós, seu código padrão 76. This is Salvador approaching 119.35, Azores 3851, Skok identification, descent to 4,000 feet, it's clear above arrival. TNH in Salvador is 1012. Fora do solo, vai já ver. 1099, chame Recife no 251, alternando no 33.95. Que fora do solo 24, chama o controle de 19 do solo 35. 19. Controle ao guarda Alver 7. Alver 7 pro Sigo, seu chefe, pro CAB? Positivo, pro CAB. Precisado direto CAB, 500 pés, justo no 012, guardião 07. Direto CAB, grato 07. Chame Recife em 1251. Desculpa, só Recife, hein? 1251. Recife, obrigado. Guardião, visual com CAB? Positivo na curtida lateral. Frequência livre. E mantenha nível de voo 050 na chegada a Golf Alfa Papa Juliette. Inicialmente mantenha a proa de Alagoinhas. Mantenha 050, são 3362. 662, mantém o perfil da Star chegada a Maré. In 2000 feet, QNH 1012, come step to localize your course, clear, ILS approach. Clear to descend 2000 feet, clear for ILS approach, runway 10, confirm ILS, X-ray. That's Maria, clear ILS approach, ILS X-ray. ILS X-ray, proceeding to Pelo, clear descend 2000 feet. Search 351, proceeding to Dona, descending 2000. Clear, ILS approach, come established. Azores 3851. Azores, call you back, Azores 3851. Identifique, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada marítima.